Sou de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Quando eu nasci, as minhas irmãs gêmeas tinham 2 anos. O meu irmão caçula, o Vitor, nasceu 1 ano depois de mim. E os meus pais, o que eles faziam? O meu pai era engenheiro em Santa Cruz e a minha mãe era médica. Quando o Vitor tinha 6 meses, ela recomeçou a trabalhar por meio período. Nós vivíamos com meus avós que tomavam conta de nós. Meus pais não ganhavam muito dinheiro e tinham que trabalhar duro para nos sustentar. A vida não era fácil, mas... Quando eu tinha 3 anos, o meu pai obteve um lugar como diretor numa empresa internacional em Porto Alegre. A empresa pagava bem e oferecia possibilidades de viajar para o exterior. Era uma chance ótima de melhorar a nossa vida. A única dificuldade era a distância da nossa casa à companhia. O meu pai não queria perder aquela oportunidade de fazer carreira e de ganhar melhor. Por isso, meus pais decidiram se mudar para Porto Alegre. Minha mãe encontrou trabalho em período integral em uma clínica privada que dava boas condições. Meus pais puderam comprar uma casa grande perto da cidade. Era preciso se mudar para Porto Alegre. O meu pai não queria passar a semana só em Porto Alegre. Mas nós morávamos a 150 quilômetros do trabalho dele. As estradas eram péssimas, com muito trânsito. Todos os dias ele precisava de 4 horas de carro para ir e vir. Era muito estressante. Quem tomava conta de nós em Porto Alegre? Muitos fins de semana, meu pai viajava e minha mãe tinha que dar plantão na clínica. Lá, meus pais não conheciam ninguém e nós não podíamos ficar sozinhos. Daí, meus avós vieram morar conosco em Porto Alegre.